parecer que eu não esteja bem, tentando caminhar onde eu consigo ver. Pode parecer que tudo ande mal, mas vejo pela fé o que Deus preparou. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Sua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro. Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Ele quer que eu seja forte, corajoso. Em mim.